This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Olá, companheirinho, tudo bom? Tudo em cima aí? Certo, beleza? Ah, que coisa boa! É, turminha, as coisas aqui estão dando uma melhorada na vida do seu considerado Zé Norberto. É, sou eu, é. Tá melhorando devagarinho, as coisas estão se acertando. Eu acho que dessa vez vai rolar um negócio bacana aqui pro teu considerado. Uma coisa completamente oposta ao que você imagina em termos das coisas que eu já fiz. Não tem nada a ver com publicação, não tem nada a ver com esses negócios todos aí que você sabe, mangá, quadrinho, nada a ver. Na verdade, é um esquema novo que eu tô mexendo agora, mas deixa eu só fechar umas coisinhas, né? Deixa eu só acertar os parangolé com os associados. Aí eu mantenho você informado, mas é uma mudança drástica, uma virada legal em termos das minhas criações, das minhas coisas de vida, né? E eu acho que você vai gostar, porque mostra que temos que ser polivalentes, né? Temos que ser abertos a novas ideias, a novas propostas e correr atrás delas. Porque senão, meu amigo, a gente fica pra sempre encalacrado no mesmo canto, sem rolar coisa nenhuma de novo pra gente, né? Alguns comentários foram colocados aqui, né, no nosso podcast, sobre os quadrinhos, né? O considerado nosso aqui perguntando algumas coisas, né? Então eu vou responder, vou fazer esse podcast de hoje em cima das perguntas que ele colocou. No Brasil vemos o péssimo exemplo que dá Elza Keiko, né? Fala de quadrinhos. Ela não luta e nem reivindica os seus direitos trabalhistas na carteira, lá na Mitos Panini, é verdade. Só quer o recibinho no papel todo mês. E ela disse que faz isso por causa do mangá. É burra mesmo, ela deveria reagir, pois vai levar um caráter daqueles caras da Mythos, ela tá dando azar pra ela mesma, ela preferiu entrar no esquema de terceirização com os putos da Mythos. Bom, isso é o seguinte, né? O que rola é que os editores, eles não são burros. Eles são muito espertos, eles são comerciantes muito vivos. E o esquema deles é ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro, eles fazem qualquer negócio. Fazem qualquer negócio mesmo. A maioria dos editores, da Conrad, Panini, Mythos, onde estiver lançando quadrinhos, os editores já sacaram que existem muitos fãs ingênuos, inocentes, burrinhos mesmo, né? Que se submetem a uma série de condições só pela causa, pelo amor. Eles sentem que essa molecadinha conhece muito o esquema, manja pra caramba, manja até mais do que eles. Porque o editor não manja de quadrinhos. Se você achar que o cara manja de quadrinhos, você está enganado. Ele sabe vender quadrinhos. Alguns deles, como o Elcio de Carvalho, ele trabalhou na Abril, nos tempos áureos, né? Mas de quadrinho, de gibi mesmo, ele não manja. Ele conhece pra caramba, mas ele não sabe lidar, ele não tem o feeling que o fã tem, né? Ele não tem o feeling que nós, leitores, temos pra ver quando a obra é boa, quando não é. Ele sabe que tem nomes famosos, Will Eisner, Tezuka, ele manja disso daí. Mas o cara vai naquelas convenções, nas feiras internacionais de editores, de quadrinhos, e lá vem aquele monte de catálogo, ele tem um monte de produto, ele não sabe, ele não tem referência. Porra, são mais de 25 milhões de títulos de quadrinhos publicados no mundo. É quando vai numa feira de convenções, nessa feira aí em Los Angeles, em Boston, ou na Europa, tem lá 40, 50 editoras, cada uma delas é oferecendo um produto diferente. Como é que ele vai se referenciar nisso? Ele não sabe. Ele fecha com Marvel e DC. É certeza, porque a Marvel e DC tem um preço bom, tem um produto razoável, tem um respaldo no mercado, ou seja, a molecada curte, é um produto bem trabalhado. Já o quadrinho europeu, ele não manja. Você não venha com... Não, e não manja nada. Porque a produção é muito grande. E a editora japonesa é a mesma coisa. A JVC, eles não manjam do que tá. Ele precisa de o quê? De alguém para cuidar disso, uma pessoa especializada. Só que não existe esse tipo de mão de obra no Brasil, né? O que eles colocam? Coloca o fã. Porque o fã conhece de cabeça a formação disso, daquilo, de onde que veio o autor, em que ano que ele começou a publicar. Só que o que acontece? O editor não é burro. O editor é um comerciante, eu já te falei isso. Ele não é burro, ele vai fazer o quê? Ele vai chegar pro moleque e vai arrancar-lhe o couro. Porque tem esse lado canalha, né? Tem esse lado filho da puta do editor, que olha pro carinha e vê e fala, porra, ele faz o que ele gosta, eu não preciso sacanear ele. Mas sacaneia! sacaneia porque é um mau caráter, porque é um grande canalha. Quando eu e o Peixoto fomos na Magno, o Carlos olhou pro Peixoto e viu, falou, ih, esse aqui é moleza. Ele olhou para mim e falou, não, esse aqui não dá, porque eu sou macaco velho, né? Eu gosto de quadrinhos, mas na época eu não ia me deixar montar na cacunda, porque, porra, bicho, eu tenho meu valor, eu tenho minha dignidade. Gosto das coisas, gosto dos quadrinhos, mas eu não vou colocar o meu gosto na frente, né? Eu vou colocar eu. Vou colocar a minha pessoa, a minha vida na frente, né? Os quadrinhos vêm depois, vem junto. Ou vem depois. Não, Peixoto não. Peixoto é o Zaqueico, o Og, esse Fabiano aí, Lopes, eles colocam o quadrinho na frente. Porque são pessoas muito fracas, Nagaro também, são pessoas muito fracas de caráter, são pessoas muito ingênuas. E o editor, ele lê esse pessoal de cima a baixo. No caso da Elza Keiko, você olha para ela, como disse um considerado meu, né? Ela é empregadinha, ela é aquela menina sorridente, né? Que leva café, que conhece quadrinho porque tem paixão. Mas só que em termos de organização pessoal, ela é péssima. Em termos de valorização profissional, ela é nula. E é isso que interessa para o editor, porque ele tira um Franco de Rosa, que ganhava 4, 5 mil, 6 mil reais para cuidar das revistas e cuidava bem, aí coloca uma pessoa que vai cuidar de 10 revistas, mas que vai ganhar 1.000. E está tudo certo, né? Ele, naquelas convicções malucas dos editores, eles acharam que é muito melhor manter uma pessoa mal preparada, sem fundamento, sem formação nenhuma, do que manter um profissional de verdade, porque o mercado encolheu tanto e vende cada vez menos, apesar dos lucros cada vez maiores dos editores, vende menos porque o leitor, com a queda das vendas, cada vez menos leitores estão lendo, esse leitor não é exigente, não é brigador, não é reclamão. Quando você vendia 100 mil exemplares, porra, você tinha gente pra cacete exigindo qualidade. Hoje, com 2 mil exemplares, se você vender 500, vai vender para moleque babão, para moleque idiota. Você tirou aquela abrangência de leitores imensos, de imensa quantidade de leitores, reduziu para meia dúzia de gato pingado, bobão, que compra pelo quê? Pelo papel, compra pela capa bonita, compra pelo point, que ele vai na Comics, né? Aí eu vou na Comics, eu vou no shopping comprar o meu gibi. Aí ele vai lá e tem o quê? Uma publicação com papel. Dizem que é muito bom, mas o pessoal não tem comparação, tem que acreditar na conversa do editor. Uma impressão peba, né? Uma impressão capenga, e um preço lá em cima. Ou seja, você está comprando o gibi não pela qualidade do material, não pela diversão, mas pelo que ele representa em termos de ostentação para você. E é isso que acontece com a maioria dos leitores. Se você pegar o Samurai Executor, o papel dele é ruim, a impressão dele é ruim, o tratamento técnico dele também é ruim, e está custando agora 16 conto, né? Mas por que que custa isso? Porque o pessoal não reclama, não tem nada. É tudo uma questão de contingência, né? No caso da Elza, mesmo o próprio Nagado, todo esse pessoal se submete a uma situação por completa, total e absurda falta de profissionalismo. Porque se ele falar, não, eu não quero receber isso. Ai, o que vai ser do meu sonho? Ai, o meu sonho, meu Deus, o meu sonho, eu vou matar meu sonho. Tá vendo o que acontece? É a mesma coisa com o Peixoto. Só que o que fode, nesse momento mesmo, do camarada ser limado do esquema, é o caráter dele. O Peixoto foi limado das editoras porque ele é intragável. Ele é insuportável. O Nagaro também. Não são pessoas tratáveis. Em dado momento ele começa a se achar muito. Aí o que o editor faz? Ó, corta o camarada. Enquanto tiver mansinho, cabeça baixa, bonzinho, recebendo aquela quirerinha, aquele farelinho de graninha e fazendo o serviço, tá tudo certo. Ah, mas sai cagado. Foda-se, ninguém reclama. O editor ficou numa situação extremamente cômoda, extremamente confortável. E essa turminha serve para isso, para perpetuar uma situação em que todo mundo perde. Mas é aquilo que eu te falei, com tiragens baixas, com tiragens cada vez mais baixas, pro leitor, pro editor tá tudo certo, pro leitor foda-se. Só que eu, você e aquele carinha ali, o pessoalzinho pra gente, a gente sacou qual é que é, a gente para de comprar. O editor fala, foda-se, tem outro trouxa ali. Você percebeu? É tudo uma questão de uma contingência. É uma contingência que tá fudendo tudo. Fode todo mundo. Se você pegar um gibi português impresso em papel jornal, um gibi semanal ou quinzenal, você vê que é papel jornal, é popular, custa, vai, um euro que seja. Mas o pessoal pega aquilo para ter conhecimento, para ler e depois comprar o álbum de luxo. Nos Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa. No Japão, então, não preciso nem te dizer. Só que aqui não. Aqui inverteu essa situação porque o álbum de luxo virou o único produto, que é uma merda. E no caso da Elsa Keiko, ela preferiu entrar no esquema de terceirização, que é o que todos esses editores estão fazendo, exatamente porque ela não tem culhão. Ela não tem, né, não tem saco roxo, não tem coragem. Como, por exemplo, o que aconteceu com o Del Greco, ele ficou lá na JVC, mas ele ficou útil. Ele é um cara útil, ele tá quieto. Ele faz os trambiquinhos dele, faz as exposições ridículas, as besteirinhas dele. Mas ele é um cara útil dentro do esquema, mas ele tá quieto. Já a Elsa não. A Elsa, ela passa uma imagem que é pior pro mercado e pro leitor, que é uma imagem de conformismo. Eu acho que ela faz muito mais dano pra cabeça do leitor do que o Del Greco, porque o Del Greco é bobão. Ele, né, ele faz uma exposição bobona, faz revistas que não vendem. Mas ele, tecnicamente, ele está melhor do que a Elsa, porque ele tem a consciência de ter filho nas costas. A Elsa não tem ninguém, sacou qual é que é? Esse que é o diferencial maior. Segunda pergunta, no Brasil o serviço de desenho de quadrinhos sempre foi terceirizado. Desde 54, os imbecis dos artistas nunca notaram que é o direito trabalhista de carteira assinada. Assim, o que acontece é que é o seguinte, o desenhista nacional... ele vem de uma situação de mercado, de uma cultura de mercado em que ele é empregado. Ele não se vê como autor, ele não se vê principalmente, negada, né, como empresário. Ele não se vê como Maurício de Souza, ele se vê como um desenhista vaca, que é o quê? Que faz o quê? Vai para o batedouro, arrancam tudo ele, acabou, depois ele vai dar curso de desenho. Ele não se vê como um autor de verdade, ele se vê mais como uma mão de obra técnica que atende uma demanda imediata. Depois de terminado esse período, ele vai pro lixo. Ele poderia muito bem parar e começar a criar personagens, né? A trabalhar ideias. Mas ele não tem formação para isso, porque o mercado exige só esse tipo de camarada. Claro que ele pode dar um chute em tudo e partir para a ignorância e fazer as coisas dele, o que é muito bom, só que aí ele não publica. Mas eu acredito que se o cara tem um puta de um bom desenho e tem uma boa história, ele vai pra frente. Mas como é que você consegue uma boa história? Outro problema gravíssimo do autor nacional, ele não sabe trabalhar em equipe. Eu sei que é trabalhar em equipe, porque eu fiz lá o Mega Man, fizemos o Hiper Comics, fizemos o Animax, fizemos trocentas revistas, e trabalhar em equipe é uma merda, porque o desenho nacional é muito imbecil, é muito cretino, ele se acha muito. Se você conversar, do Laerte... o Laerte, Angelito, desses caras até aqui embaixo, até a Elsa Keiko, você vê que é um bando de gente arrogante, um bando de gente fedida, fedorenta, com o nariz lá em cima. No caso do Laerte e do Langeli, eles têm os seus méritos, claro, não vou negar. Mas a partir do momento que eles abrem mão da humildade, do diálogo e do trabalho em equipe, ele ficou, né, fica largado num canto, fica antagonizado. Fica desprezado, porque a nossa cultura valoriza muito o cara que se acha, né? O Brasil tem muito disso, o cara que se acha, ele é bom. Mas por que ele é bom? Porque ele produz? Não, porque ele se acha. É muito disso, você vai no Orkut do Peixoto, tem lá um monte de moleque bajulando ele, porque o Peixoto se acha muito. Mas o que ele faz? Merda! Ele produz o quê? Nada! A Elsa Keiko, todo esse pessoal é a mesma coisa. Tirando os medalhões do Laerte Angeli, Maurício de Souza, eles têm o seu mérito, mas eles não se. Eles se acham também. No caso do Maurício é pior ainda. Mas a vantagem do Maurício é que ele teve a visão comercial de registrar personagem, de trabalhar marketing e fazer outras coisas. Você vê algum desses desenhos nacionais fazer isso, eles nem passam pela cabeça. Eles nem imaginam isso, porque é uma questão cultural. E você não tem como romper isso, porque é gente burra. É como aí que acontece, o moleque fala que é, Zé, o que falta nessa gente burra é se unir e criar um sindicato de desenho de quadrinhos. Isso já foi tentado, cara. Isso já foi tentado fazer uma associação de quadrinhos. Não deu certo. Porque é muita guerra de ego. É muito. Muita gente se achando melhor que a outra. E quando você faz um sindicato, você tem que lutar por uma categoria. E ninguém quer lutar por categoria nenhuma. É cada um por si e pau no cu do mundo. E se marcar um, puxa o tapete do outro. Um fode com o outro, um escangalha o outro, fala mal pelas costas, mas pela frente é só sorriso, é uma hipocrisia largada, alucinada. Aí o cara fala que eles deviam lutar, fazer piquete feito dessas editoras, exploradoras, contra o sistema de exploração. Mas o pessoal quer ser explorado, cara. Eles querem ser explorado porque na cabeça deles a exploração é digna. Porque ele se coloca como coitado, ah, eu estou me sacrificando por uma causa. É o ego. O ego do camarada fala mais alto. E nesse momento, bicho, vira uma imensa ilha, todo mundo sendo ególatra. Eu não vou negar pra você, eu também tenho meus lados de egocentrismo. Sou, claro. Mas qual desses vem a público falar que tá uma merda? Porque se eles falam isso, ai, eu não vou mais publicar na editora não sei aonde. É gente sem caráter. É gente sem vergonha na cara. É gente vazia, é gente frívola. Eu não tô falando isso pra denegrir ninguém, mas é que eles são mesmo. Você não vai mudar a cabeça dessa gente. Você podia pegar todo mundo, como eu falei, podia se unir num único objetivo, que é o benefício de todos. Ou o benefício do leitor. Não. De jeito nenhum. Benefício do leitor, ah, se fuder, eu quero só o meu. Isso é muito brasileiro também, né? Coisa de brasileiro. Ele se acha um tal porque ele sabe que ele é um merda. Aí você vai passando essa merdaiada pra frente e não vai rolar nada. Se o pessoal fizer sindicato, meu, não rola, porque o sindicato nivela todo mundo num único patamar, todos são iguais. E essa gente não se acha igual, eles se acham melhores. Aí eles fomentam esse ideal de que eu sou melhor do que os outros e fode. Vai fudendo. Mas quem ganha com isso? O editor. O editor ganha porque vai estar um trouxa ali, um imbecil, uma babaca, uma imbecilzinha, uma idiota, que vai fazer o serviço dos caras. É isso que o editor quer. Manter um status quo em que ele produz pouco, produz cada vez menos, vende cada vez mais. Ou mesmo que se não vender, ele sobe o preço de maneira arbitrária, sem consultar ninguém, produz cada vez mais erros técnicos e foda-se, ninguém reclama, porque o leitor é idiota, porque o leitor é imbecil, porque você que compra essas merdas, você é um idiota. Porque todo mês está comprando lixo e não reclama. E outra, quando surgiu um cara que reclama, eles não dão valor. Ah, mas ninguém está com inveja. Claro. Você viu que houve uma regressão violentíssima em todos os sentidos nos quadrinhos nacionais, né? Afastaram-se os leitores, caiu a qualidade técnica, publica-se qualquer merda com preço altíssimo e quem reclama, ninguém dá valor, porque, ah, porra, isso aí não vale nada. Mas você vai fazer o que nesse sentido? Eu vou fazer a minha parte, eu vou meter a boca no mundo. Aí o carinha falou, dizendo, ah, acho que negócio de desenhar quadrinhos é uma grande roubada, Zé Roberto. Recomeçamos, o mercado de quadrinhos é concorridíssimo. É igual concurso federal para conseguir vaga, não é pior que concurso público. Porque no concurso público, se você estudar, você passa. No quadrinho, mesmo que você estudar, se tem um puta desenho, você não entra no esquema. Porque você tem que puxar o saco da Elsa. Você tem que puxar o saco do Og. Você tem que lamber o carinha da JVC. Você tem que fazer um métier. Você pode desenhar mal pra caralho, você pode escrever merda. Pode escrever besteira, mas se você bajular bastante, se você puxar o saco legal, você entra na patota. Só que aí que está, você vai entrar em crise, que você não pode desenhar melhor que a Elsa. Você não pode fazer melhor do que o Del Greco. Não, você não pode ser melhor que o Cassar. Se você for melhor que ele, te corta. Ele quer alguém para ficar debaixo do pé dele, adulando ele, né? Manja aquele That Seventh Show, né? Tem aqueles personagens muito bacanas, aquela loira maravilhosa... A Prepon, né, mano? Prepon, sei lá, aquela coisa linda, que agora tá loira, né? Pior ela como ruiva. Tem uma menininha lá que é nojenta, ela acha que todo mundo ela é melhor que todo mundo. Todo botando nariz, ah, vocês são uns bosta, aí que despreza todo mundo, mas tá ali. Ela precisa dos bosta pra valorizar a si mesma. E é o que a Elsa Kay com essa turma faz, eles precisam desse pessoalzinho merda, medíocre, lambisaco, pra poder justificar a própria condição de medíocre. Se tivesse talento, beleza, palmas justas e honradas. Se tivesse condição profissional, formação, eu sou o primeiro a tirar meu chapéu. Você jamais vai ver eu falar mal do Franco de Rosa, porque eu sei que ele é o maior profissional de quadrinhos do Brasil. Esse cara é foda. Você não vai ver eu falar mal dele, porque eu conheço o homem é muito bom. a César o que é de César. Só que essa gentinha não vale a meleca do meu nariz em termos profissionais. Eu faço o gibi, e você sabe, eu faço o gibi melhor que eles. Faço, que eu já provei, desde os mangazinhos piratas até as revistas oficiais, eu faço mesmo. E faço e vende. Esse pessoal não faz, não vende, mas é útil. É por isso que o editor mantém ele lá. Não, ninguém quer que ele tá dizendo aqui. Até hoje o Peixoto nunca mais anime foi, ele foi quando era publicar essa revista sobre editores de Gerato, nunca mais vimos sair para publicar revista sobre quadrinho e animação no Brasil. O que tá fazendo, Zé? No mínimo assistencialismo e... O Peixoto é o seguinte, o Peixoto ele se queimou, cara, pelo ego dele. Ele é muito metido, ele é muito prepotente, ele é muito arrogante. Ele quer ser mais do que todo mundo, e aí que foda. Ele foi no Jornal da Colônia fazer, acho que foi no antigo Diário Nipak, né? Que agora é Jornal Nikkei, né? Ele foi lá, levou um materialzinho pra fazer divulgação do Animecon. Beleza, o editor concordou, publicou, trocaram uma ideia, tal, na boa. Aí quando o Peixoto voltou lá pra fazer uma divulgação, o editor virou pra ele, porra, me arruma umas comandas pro meu pessoal entrar lá. O Peixoto virou, ai, compra se você quiser. O editor ficou tão louco, eu sei porque eu conversei com o editor, com o Edson, né? Eu conversei com ele, o homem botou o Peixoto pra fora da redação a tapa. O Peixoto cruza a perna, ele faz assim, ele cruza a perninha assim. Ah, tô cruzando a perna. Ele levanta o dedinho assim no meio do peito, bendinho, e bota assim. Ah, vai comprar você. Compra você, se você quiser, você compra. Olha como ele é mal agradecido, né? Como ele é ignorante. O cara tá abrindo um espaço publicitário caro no jornal dele, tá dando espaço pra ele pra falar dos negócios, tá dando dinheiro pro Peixoto e nem pra dar uma entrada. O que, que o Edson fez? Botou o Peixoto pra falar, vai embora daqui, seu filho da puta, você nunca mais vai publicar mais nada. Aí quando o Peixoto viu, né? Ih, fudeu! Ai, que foi que eu fiz? Não, peraí, vamos comer. Não, você já cagou. É a mesma coisa que ele fez em tudo quanto a editora por aí. Ele sempre se achava o máximo, sempre se achava o tal, sempre querendo muito não sei o que, muito não sei o que. Ele se queimou, ele foi limado de tudo quanto a esquema, porque os caras não querem isso. Eles podem até conversar com você, fazer um bem bolado, armar, mas o Peixoto é muito ego, é muito ele, é mais do que é o Zaqueco. Só que aí ele se fode por quê? Porque ele vive numa ilusão tão grande, ele não percebe que o tempo está passando. Ele já está com 40, 45 anos nas costas e não tem mais idade para essas coisas, né? Com 40 e poucos anos nas costas, ele não tem uma casa, ele não tem um carro, ele não tem nada, ele não construiu nada, só ilusão, só mentira. Aí quando faz essas animecons, ele ganha um trocadinho, vai lá, pega um rango, guarda e faz. Olha que gente pequena, cara. Não estou me colocando como melhor do que ninguém. Veja bem o que você está pensando. Mas eu tenho minha casinha, tenho minha empresa. É difícil manter, é complicado para manter. Tem muita força contrária no país, muito imposto. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ir até ali e estou concretizando minhas coisas. Mas o que está concretizando? Nada! Então por que só sobrou o quê? Ego. É tudo um monte de coisa de ego, cara. O que é isso que ele fica falando nas palestras. Ele fica falando nas palestras. O Peixoto é mentiroso. Você vai dar valor ao que esse filho da puta tá falando? É mentiroso. Quem fala, quem muito faz, nada. Quem muito fala, nada faz. Eu não vou fazer também, eu vou escancarar pra vocês as minhas coisas. Eu também não sou burro. Eu preferi fazer pouco e bem feito, como foi com o Mundo Sem Sol, do que ficar falando muito. Por isso que eu parei de falar da Japan Food, da minha... Não vale. Eu só vou falar quando estiver pronto. Já esses caras, eles não falam nada, não fazem nada, ainda se acha. O Peixoto é um tremendo do mentiroso, cara, ele mente. Mas o pior, a mentira pior dele é pra si mesmo. Ele entra num estado de isolamento, né? Ele se fecha no mundinho dele e ele acha que as pessoas vão se convencer da mentira dele. Pra molecada cola. Como esse editor Edson lá do Jornal Nipak falou, o Jornal Nikkei falou pra mim, né? Pra molecada cola, porque a molecada é burra. Mas para adulto, não cola. Ah, Zé Roberto, as editoras descartam artista de quadrinhos? Depende. Se o cara vai lá, primeiro começa pela aparência. Quando eu tava na reserva especial, eu recebi lá uns desenhistas. Porra, um moleque vai de cabelo comprido, camiseta, jeans. Porra, sou desenhista, tal, coisa, tal. Com aquela cara de maconheiro. Você acha que eu vou dar valor a um filho da puta desse? Eu não vou, né? Você acha que um editor vai dar valor? Aí ele abre o desenho, desenha bem. Mas você vai ver, você olha pra cara do moleque, o moleque vai encher a cara, ele vai tomar, vai fumar maconha dele pra caralho, vai atrasar o serviço. Você acha que eu vou pôr esse cara pra trabalhar? Não. Aí vem uma japonesinha toda educada, bem não sei o que, que aprende, não sei o que. Você sente a seriedade da pessoa. Só que você não vai dar valor a um camarada que faz quadrinhos, por quê? Porque ele vai ficar naquilo o resto da vida. Ele vai ficar fazendo aquela merda pra sempre. O editor não quer um cara acomodado. Nenhuma empresa quer um cara acomodado. Só serviço público, né? Vai ficar ali, foda-se, pau no cu. Ninguém, uma empresa séria, uma editora, não vai querer o cara que só ilustra. Não, vai querer o cara que mexe com InDesign, que mexe com o Go Live, que mexe com Photoshop, que manja de internet, que manja de comunicação, que fala inglês. Ele quer uma pessoa mais completa, porque a empresa não é uma coisa só. Sacou? A editora não é só para fazer quadrinhos. Tudo bem, eles vendem quadrinhos, mas não tem só isso. Uma editora sempre está carecendo de novas ideias, novas propostas. Eles precisam de ideias novas. E se você vai com uma mente fechada, você pode até arrumar um trampinho, mas você morre ali da frente. Ali, ó, passou isso aqui, você... até logo, um abraço. Editor de quadrinhos, grandes editoras, compra mesmo carro no momento. Oh, mas lógico, você está louco, cara? Você está louco? Editor de quadrinhos das grandes editoras compra mesmo o carrão do momento com dinheiro suado dos otários que trabalham com... Mas é lógico que ganha... Ai, menino, como você é ingênuo, como você é burro. Porra, pensa bem. Eu não vou nem falar pra você pensar bem, é só você prestar atenção no que eu acabei de dizer. O que esses editores ganham de grana não é... Eu conheço um editor aí que troca por mês o carro importado dele, zero, ele troca um por mês, assim... Fora os apartamentos que ele tem, fora as casas que ele tem, fora a mansão onde ele mora, fora os carros que a filha, o filho, a mulher dele tem. Eu não vou tirar um método. Não, se ele tá ali é porque ele mereceu. Tá certo, tem que ganhar dinheiro mesmo. O que complica é quando o produto que ele oferece é uma merda e ele faz isso em cima da exploração de um bando de imbecis. Mas de novo é aquilo que eu te falei, pô, o cara não sabe das regras, sabe? O molequinho que vai lá, sabe que vai ganhar pouco, sabe? Sabe que vai ficar ali pra sempre? Sabe. Sabe que será explorado, que não vai ter 13º, vale refeição. Não... Sabe. Aí o cara se submete, e o que você vai fazer? O cara é trouxa. O difícil é quando ele passa essa imagem pros leitores achando que isso é a salvação da lavoura. O difícil é quando a menininha vai lá, se forma na USP, se forma em editoração, cai pra fazer estágio na Mitos, e se deslumbra com a Ezaqueico. Ah, eu vou ganhar R$800 por mês, R$500 por mês, salário mínimo, mas eu vou trabalhar no que eu gosto. Você vai fazer o quê, cara? Essa é uma contingência de mercado? Não, é a imbecilidade. É a imbecilidade que campeia de tal maneira que você não tem o que fazer. Você vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Eu vou malhar na parte técnica. Eu vou malhar na onde que tá cagado, e vou atrás das coisas que me interessam. Que se eu for me preocupar com essa gente, eu quero que eles morram. Se passar o carro em cima desse pessoal aí, todo mundo morrer, puta, eu tô lá pra soltar rojão. Eu quero que essa gente morra. Porque eles causam um dano ao mercado imenso e pior. Eles causam um dano filha da puta na cabeça do leitor. Eu mesmo recebi um monte de reclamação aqui de um dos fãs da Elza Keiko, né? Eu falo, porra, cara, você tá defendendo uma mina que você nem conhece. Por quê? Não, porque ela é gente boa, ela me tratou bem. Olha como as pessoas se vendem por tão pouco, cara. É uma carência, e adolescente, né? É uma carência afetiva tão grande, tão medonha, que bastou a Elza ir lá, dar um agradinho. Ah, ela é tão maravilhosa, é tão boa. É um preconceito ao contrário, né? Ela usa isso, mas ela não usa isso de maneira pensada. É porque ela é burra mesmo. E tá vibrando uma frequência de burrice que tá contaminando outros burros. O único cara que tá na frente, linha de frente, sou eu. Quem tá botando a boca no trombone sou eu e o nosso camarada que montou lá a cagadas da Panini. Somos dois. Porra, mas é preferível ser dois do que não ter nenhum. Se tiver todo mundo concordar, fudeu, né? Aí para de vez, porque fudeu. Como tem dois caras que discordam e tem você também, porra, acho que já é um bom caminho, né? Paraná, paraná, paraná. Dá curso de quadrinhos e mangás, é bom na periferia, na favela, não em salões alugados em grandes centros de quadrinhos grandes. Ele deve se reclamar um Procon contra esses desenhos. Olha, eu acho que língua não tem osso. Língua não tem osso. Se você vai num curso de quadrinhos desse, você pede o referencial da pessoa. O que ela fez? Você pede o referencial do editor. Do editor não, do desenhista. O que professor, o que você fez antes? Ah, publiquei um fanzine que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você olha assim, porra, eu vou aprender com um fanzineiro. Porra, fanzine eu faço em casa. Não preciso de você. Ah, mas eu publico na Panini. Não, você publica. Não, não, eu sou editor da Panini. Eu faço quadrinhos na Panini. Mas, porra, isso é referencial do quê? Ah, pra mim é muito, que eu cuido de tantas revistas e que eu não sei o quê. Porra, você cuida de revista cagada. Que você repete a lombada errada. Que você traduz errado. Faz adaptação porca. Faz um monte de trabalho sujo e quer dar aula. Olha, língua não tem osso, cara. Se você se sente lesado, protocola uma reclamação no Procon. Por exemplo, eu vou dizer pra você que eu fiz um negócio em primeira mão, né? Nesse último mangá do Samurai Executor, teve um quadrinho fantástico, uma história fantástica lá de um personagem que é degolada, que ela tá grávida e tal. Eu falei, porra, mas peraí, essa merda tá sendo vendida como se fosse gibi normal, se vir pra adolescente. O que que eu fiz? Eu entrei com uma consulta junto ao juizado de menores pra verificar isso, né? Eu achei proibido para menores de 18 anos na contracapa em cima do código de barras. Eu, como sou, já fui editor, né? Então, os caras colocam ali pra ninguém ver. Que ninguém lê o código de barras. Passa o olho e é escondidinho, pequenininho, pra ninguém ver. Eles estão enganando o leitor. Já começa por aí, né? Na capa. Já entrei com uma consulta ali. Se tiver que entrar com uma representação no juizado de menor, no juizado de menores, no Ministério Público, eu vou entrar. Eu vou entrar porque, porra, se é um gibi pra adulto, tem que estar qualificado na capa, tem que estar quantificado na capa, não pode esconder dedinho lá no cantinho pra vender pra outro. Não pode, porque nós temos lei, caceta! Por que serve essa merda dessa lei? Ah, Roberto, tá sendo revanchista. Tô sendo mesmo, porque é tanta cagada, é tanta merda, é tanta bosta, ninguém te ouve. Eu vou partir pra ignorância, eu vou pegar o justo, eu vou pegar o certo e vou reclamar no lugar certo. Aí depois o Elcio de Carvalho vai ter que ir lá no Ministério Público, vai ter que prestar, porra, vai ter que gastar com advogado. Podia fazer certo desde o começo, mas não, é arrogância. Aí eles colocam lá uma menininha arrogante, porque ele também é um bosta de um arrogante. Você acha que não? Eu tô certo, eu manjo pra caralho. Porque não tem ninguém que reclama. Se você reclamasse, se você fizesse, não tem nem que fazer piquete, não tem que fazer nada, que bobagem, não precisa fazer piquete. É só pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá, o Estatuto resguarda a integridade física e moral da criança. Só com isso, você já bota na bunda de meio mundo de editor aí. Ah, mas eu não sei escrever. Aprende. Ah, não sei como é que... Tá aí o Google pra isso. Monta uma reclamaçãozinha bonita, escreve bonito. E não é que nem se estivesse escrevendo na internet, viu, filho da puta? Cheio de erro de português. Se você não sabe escrever, pede pra alguém escrever. Ou vai no Ministério Público, eles têm pessoal que te atende. Ah, mas cansa muito, dá trabalho, então vai tomar no seu cu. Compra esta merda, não reclame e vai se fuder. Eu não. Como eu tenho formação e não sei escrever, eu escrevo direito, vou lá. Se tiver que protocolar uma reclamação, uma queixa-crime, eu protocolo. Já fiz isso antes. Um colega meu lá de Minas já fez isso contra a Panini Mitos, devido a um monte de gibi cagado que veio cortado, entrou com uma... Ah, só pode pagar, só vai poder pagar o ressarcimento, não sei o quê. Não interessa. O importante é encher o saco. O importante é reclamar. Não é nem necessariamente se vai dar nisso ou naquilo. Porque o cara vai ter que mover um advogado. Ele vai custar, vai apertar no bolso dele. Vai doer no bolso dele. E se você fizer isso direto, uma hora ele fala, porra, não custa nada eu andar na linha, né? Porra, por que que eu vou sacanear? Vou fazer direito, né? Só uma vez. Aí põe a chamadinha correta, destaca o produto como adulto, faz o negócio certinho, melhora a qualidade técnica. Nem que tem que admitir essa coisinha insignificante, colocar alguém. Ele se toca, cara. É a pressão do leitor. É a pressão justa de uma democrata dentro de uma situação que você considera injusta. Pronto, é bacana, funciona. Funciona. Se você não reclamar, é que não funciona. Se você desistir, é que fode. Tá certo que 98% dos leitores são conformados, né? Isso acontece mesmo. O pessoal baixa a cabeça e engole. Mas você não tem que seguir os outros. Tem que seguir o que você quer, a tua cabeça, a tua consideração, a tua convicção. Ah, mas tá fazendo pros revanchistas. Não interessa pelo que eu tô fazendo. Eu quero o meu gibi direito. E eu não concordo com essa situação, já que não me fazem ouvir, eu vou berrando cada vez mais. Vou berrando cada vez mais, que uma hora rola. Porque se você deixar, bicho, eu vou estar traindo a mim mesmo. vou estar traindo o que eu considero, a minha convicção, a minha cabeça, a minha ideia, eu vou estar traindo a mim. Você nasceu para ser traidor de si mesmo, como faz esse pessoal, beleza, problema seu, eu não sou assim. Se você quer seguir esse caminho, neguinho, tem minha bênção, vai lá. Agradeço a todos pela sua atenção. Obrigado a rapaziada que comenta aqui no podcast, que deixa seus comentários. Participe mesmo. Critique mesmo. Xinga o Zé Roberto também, que eu posso estar errado, que eu não sou o senhor da verdade absoluta. Eu manjo pra caralho. A minha verdade eu garanto, mas eu não tenho a verdade absoluta. Se eu tiver errado, você aponta. Eu tô aqui pra mudar também. Eu não sou que nem esses caras que se colocam num pedestal acima do bem e do mal. Não. Eu não quero só ouvir neguinho que discorda de mim. Xingamento, palavrão, essas merdas, eu apago mesmo. Se eu tiver errado, você aponta onde é que tá errado. Como aquele camarada, não, porque você tá com inveja, não, porque você puxou, sabe? Isso não cola. Conversa comigo como gente, que eu não sou sua mãe e seu pai pra ser tratado desse jeito. Conversa como homem, se você for, e conversa com dignidade, né? Porque afinal de contas, nós queremos o benefício dos quadrinhos, cacete. Todos nós gostamos de quadrinhos, todos nós gostamos de desenho, de televisão, a gente gosta das mesmas coisas, por que que tem que ficar um brigando com o ego do outro? Eu tô berrando porque eu tô incomodado. Respeite o meu direito a dizer o que eu penso. É isso aí, rapaziada. Obrigado pela sua atenção, companheirinho. Oh, coisa boa. Vamos ver o que vem pela frente. Vem coisa boa aí, hein? Você vai cair de costas com as coisas que eu tô aprontando. Deixa rolar. Beijo na bunda. Tchau, tchau.